dizer, a gente não tem palavra de rei e vai se adaptando à necessidade do clube. A gente no início pensou em ter vice-presidente de futebol abnegado, só que diante da nossa proposta de profissionalização do futebol, a gente acaba entendendo que talvez se torne inviável. Como é que você tem um amador, visto que ele não é do ramo do futebol, ele apenas gosta do futebol, ou já teve passagem como atleta ou como diretor amador, dando ordem numa pessoa remunerada que se preparou para aquilo, que tem uma carreira já consolidada? Então fica uma questão meio ambígua. Então a gente pensa em não ter nenhum abnegado como diretor para comandar o departamento de futebol. A gente pretende ter um executivo remunerado, mais dois auxiliares dele, abaixo dele, remunerados, depois o treinador e todo o departamento de futebol, que deve ser composto por aproximadamente 45 a 50 pessoas. Na sua gestão não vai ter nenhum diretor remunerado? Não remunerado. A princípio no futebol não. Remunerado teremos, mas no não remunerado a princípio não teremos. Não está no nosso pensamento para esse momento do futebol não. Vencendo o pleito do próximo domingo, quais os pontos que você pensa em atacar imediatamente na gestão alvirrubra? Primeiramente o futebol, né? Que é o carro-chefe do clube, é o que merece a maior atenção nesse momento até a chegada da SAF. O segundo passo é manter e construir a finalização dos projetos estruturantes. A gente precisa blindar esses projetos, eles são benéficos para o Náutico. E aí a gente está falando da própria SAF, está falando da RJ, da recuperação judicial, está falando do processo da Arena, da locação do Grupo Mateus, que a gente tem que estar sempre atento ao contrato, e também a questão da Liga Forte e da Libra. Madeporte, madeiras e ferragens, o lugar do marceneiro. Há mais de 30 anos fornecendo variedades e linhas exclusivas. Madeporte, onde seus projetos não ficam na gaveta. Cai José Mariano 519, telefone 3301-7810. O Diário de Pernambuco conta hoje com uma das redes sociais mais influentes do país. No Nordeste, o veículo é líder em seguidores entre todos os jornais da região. Está ainda entre os 4 jornais do Brasil com o maior número de seguidores no Twitter. São mais de 3 milhões e 300 mil pessoas conectadas com a gente. E você, já conhece os nossos perfis? Acessa lá, Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. A rádio é da gente. Sexta-feira, decisão, hora da verdade, Sport e Atlético Goianiense. Com a Ilha do Retiro lotada, a nação rubro-negra convocada para bater nas mãos e levar o Leão à vitória. Rádio Clube Atlético Goianiense, Ilha do Retiro, 9:30 da noite. Toda a equipe dos campeões da bola convocada para levar o Leão à primeira divisão. Sem clube não há futebol. Quem faz Pix sempre joga fácil. www.infinitybet.com. Faça seu jogo. Fácil Pneus. Tudo de pneus em um só lugar. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. ZYI 770, 720 kHz. Você bem informado. Rádio Clube. Vem aí mais um líder de audiência com o padrão clube de qualidade. Resenha esportiva, bola ao centro. Aqui começa a história da radiofonia esportiva brasileira. Vai começar. Bola ao Centro, com os campeões da bola. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece com o seu clube. No futebol nacional, internacional e nos esportes mundiais. Resenha esportiva, Bola ao Centro, os campeões da bola. Boa tarde, torcedor pentacampeão mundial, está no ar Bola ao Centro. Chegamos à sexta-feira, 10 de novembro de 2023, aqui no som da emissora pioneira, meio-dia e 5 minutos. Hoje tem decisão, é jogo grande na Ilha do Retiro. E claro, com toda a cobertura dos campeões da bola para você, no som da clube. Vamos às manchetes, aos destaques do nosso futebol. Manchetes do Bola ao Centro, Rádio Clube, Santa Cruz, Náutico, Esporte. Manchetes do Esporte Clube do Recife, Wellington Araújo. E Diego Souza mandou seu aviso ontem: se disputarmos palmo a palmo, a Ilha vai pulsar hoje à noite na decisão contra o Atlético Goianiense. Daqui a pouco todos os detalhes do Esporte em Bola ao Centro. Botafogo continua no seu período de entrega. Levou outra virada de 4-3 e está a um passo de perder o Campeonato Brasileiro. Meio-dia e 6. Náutico! Manchetes do Clube Náutico Capibaribe, Osmar Cordeiro. E com a comissão eleitoral tendo homologado a mudança na chapa da oposição após liminar concedida a Aloysio Xavier e troca para Bruno Becker, fica de forma oficial Becker e Tatiana Roma na candidatura do lado opositor. E pelo outro lado da moeda, Alexandre Asfora chega aqui no som da clube para fazer um desabafo. Aqui em Bola ao Centro, sem clube, não há futebol. Atletas olímpicos estão cada vez mais empreendendo e isso é muito importante. Meio-dia e 7. Santa Cruz. Manchetes do Santa Cruz Futebol Clube, Iranildo Silva. Vamos para o bate-chapa domingo no Arruda. De um lado, Wagner do Pix. Do outro, Bruno Rodrigues. Vão disputar as eleições para o cargo de presidente do Santa Cruz. Sem clube, não há futebol. Ligue 3412-0999. Esse é o telefone da Super Rádio Clube. Esporte Náutico, Santa Cruz. Telefone liberado para você no som da Clube de Pernambuco fazer parte conosco aqui no Canhão do Nordeste. Super Rádio Clube, o retrato falado de Pernambuco, com os trabalhos técnicos de Emílio Guga Bezerra e Wellington Ventura. Ao meio-dia, 8 minutos, no ar, Bola ao Centro para você. Quem faz Pix sempre joga fácil. www.infinitybet.com. Faça seu jogo. Fácil Pneus, tudo de pneus em um só lugar. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Nesta sexta-feira, decisão, hora da verdade, Esporte e Atlético Goianiense. Com a Ilha do Retiro lotada, a nação rubro-negra convocada para bater nas mãos e levar o leão da vitória. Rádio Clube Esporte

com 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Sport, que se vencer hoje nesse confronto direto, volta ao G4 do Campeonato Brasileiro, com 2 pontos à frente do Atlético. Por falar em Atlético, o presidente do clube andou reclamando da indicação do árbitro do jogo de hoje, às 21h, o experiente FIFA Wagner do Nascimento Magalhães. O presidente do Sport, Yuri Romão, rebateu no Diário de Pernambuco dizendo que é apenas para agitar o coreto nos bastidores para pressionar a arbitragem. O Sport de hoje deve manter a defesa com Everton, Thierry, Chico e Filipinho, o Jorginho e o Fabinho no meio. O parceiro do Fabinho fica à expectativa, quem vai ser, e lá na frente, certos pelo andar da carruagem, Wagner Love e Edinho, já que ninguém sabe se Alan Ruiz está recuperado da lesão ou não. Vamos ouvir aqui em Bola ao Centro, Diego Souza, o camisa 87, bateu um papo com a comunicação do clube. Olha, primeiramente, eu não tenho o que falar do torcedor do Sport. Ele nunca abandonou. Eu já passei por momentos muito piores aqui e sempre estiveram junto com a gente. E conseguimos sair da situação e juntos, né? Sempre juntos. E dessa vez não é diferente, é um jogo decisivo, onde não tem desespero algum, a gente joga dentro da nossa casa, a gente sempre é muito forte, com o apoio do torcedor, que a gente sabe que vai estar lá, e a gente sabe que o campeonato se estreitou, é um jogo que a gente tem que ter êxito para seguir com o nosso objetivo, e a gente vai fazer das tripas coração para conseguir essa vitória, sem dúvida. Do outro lado tem uma grande equipe, uma equipe de jogadores de qualidade, mas o que mais importa hoje é o que a gente vai fazer, o que a gente se comprometeu a fazer para que a gente consiga ter esses 3 pontos, que é o que vai nos aproximar do nosso objetivo. Então a gente não vê outra possibilidade que não seja a vitória. A gente não está com desdém, com demagogia, com desrespeito. A gente está buscando nossos objetivos, e para alcançá-los precisa dessa vitória. Então a gente vai jogar com tranquilidade, com personalidade, porque para vestir essa camisa tem que ter essa frieza, tem que ter brio e muita personalidade, porque não é fácil. Do outro lado, um time que está no G4, é aquele jogo, né, de 6 pontos, como é que você espera o adversário, principalmente, né, em se tratando de um técnico como o Jair, que a gente conhece, a gente sabe como é que ele trabalha, como é que você está esperando o adversário? Olha, Álvaro, o Jair é um grande treinador, um treinador que procura jogar em erros, né? E a gente sabe disso. Mas, como eu te disse, a ilha vai pulsar de acordo com o que a gente vai demonstrar dentro de campo. Se a gente entrar ligado, entrar focado, disputando as bolas e jogando em cima do adversário como a gente pretende jogar, acho que as coisas tendem a ir pelo caminho certo. E, claro, tendo bastante responsabilidade no setor defensivo para que a gente não consiga neutralizar as principais jogadas do Atlético. Aí a palavra de Diego Souza, a última parcial divulgada pelo Sport, 22.014, mas eu já soube, já nos bastidores, que já passou de 23, então todos os ingressos devem ser vendidos para o jogo de hoje contra o Atlético Goianiense de Jair Ventura. Lembrar que a arquibancada do Placar será toda do Sport. Hoje é a decisão, cobertura da Clube com os campeões da bola, e sem clube não há futebol. E a Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada 36, além do jogo do Sport contra o Atlético Goianiense na Ilha do Retiro, às 19h tem Vila Nova e Londrina. Amanhã, 15h30, Ituano e Sampaio Correia, aqui é jogo do Sampaio, que indiretamente interessa ao Sport. Quando eu digo indiretamente, é porque o Sampaio é o último adversário do Sport. O Sport pode jogar na Ilha do Retiro contra o Sampaio, brigando pelo acesso. E o Sampaio Corrêa está na parte de baixo da tabela, então, e o Ituano também está. Então, se o Sampaio, que é o 16º colocado, com 36 pontos, 1 ponto à frente da Ponte Preta, vencer, é um grande resultado para o Sport, né? para tentar já chegar aqui livre de briga contra o rebaixamento. Menos um problema para o Sport. Amanhã, 5 da tarde, na Ressacada tem Avaí e CRB. Na Arena Condá também, às 5 da tarde, Chapecoense e Botafogo de Ribeirão Preto. Às 18 horas, em Tombos, tem Tombense e Ponte Preta. 15h45 do domingo, no Presidente Vargas, Ceará e Mirassol. Às 18 horas, com a narração de Bartolomeu Fernando, espetacular, tem Novo Horizontino e Vitória. Na terça-feira, a rodada vai até terça-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, 19 horas, tem Guarani e Criciúma. Jogo que, dependendo da apresentação do Sport, vai interessar a equipe rubro-negra. ABC e Juventude, às 21h30, também pode passar a interessar ao Esporte Clube do Recife esta partida do ABC contra o Juventude. A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro: o Vitória lidera com 66 pontos e 20 vitórias. O Criciúma é o segundo, 60 pontos, 18 vitórias. O Juventude é o terceiro, 60 pontos e 17 vitórias. O Atlético Goianiense é o quarto, 60 pontos e 16 vitórias. O Sport é o quinto, 59 e 16 vitórias. Novo Horizontino, o sexto, 57 e 17 vitórias. O Mirassol tem 57 e 16 vitórias. Aí com a possibilidade já bem reduzida. Guarani tem 56 e 15 vitórias. O Vila Nova tem 56 e 15 vitórias. A diferença está no número de gols marcados da equipe. Aliás, vamos ver aqui. O Guarani está na frente, tem 56 e o Vila Nova tem 55. 56 o Guarani, 15 vitórias. 55 o Vila Nova e 10 vitórias. Na galera de baixo, como diz Vanderlei Luxemburgo, na turma da confusão, a gente vai colocar aqui na confusão, Tombense tem 37 pontos e 9 vitórias. Ituano, 37 pontos e 8 vitórias. Sampaio, 36 pontos e 7 vitórias. Aí na zona do rebaixamento, Ponte Preta, 35 pontos e 7 vitórias. Chapecoense, 33 pontos e 7 vitórias. Londrina, 28 pontos e 6 vitórias. E o ABC rebaixado, com 21 pontos ganhos na Série B. Meio-dia, 21 minutos. Náutico! Náutico com final de semana também bastante movimentado, tem eleição. Tudo na Clube de Pernambuco, você vai estar por dentro, você vai estar sabendo, você vai estar ligado. Está chegando no Timbu. Bom dia, boa tarde, boa noite para você na internet. Obrigado pela sua audiência. E a você, boa tarde, Osmar Cordeiro. Muito boa tarde, os amigos de Bola ao Centro. Chegando aqui no Som da Clube, no Som da Emissora Pioneira, nesta sexta-feira, com os destaques do Timbu, que está no seu penúltimo dia visando as eleições. Essa sexta-feira, eleições já acontecem no domingo, a partir das 8 da manhã. Teremos a votação para saber quem será o presidente alvirrubro do biênio 24-25. Como vemos falando por aqui, sempre bom frisar e relembrar, 4.089 sócios aptos a voto. E aí muitos nomes vão reclamando, especialmente os sócios Caldeirão, que tiveram esse problema no sistema da migração, de o porquê, mesmo acreditando eles estarem aptos, não aparecem na lista. Como falei, justamente por esse problema de sistema. Porém, a Comissão Eleitoral deu dois prazos para contestação, prazos estes que já passaram, e aí o sócio que não aparece na lista só vai poder votar se, em dois pontos, conseguir uma liminar na Justiça ou se for um sócio emérito, benemérito, remido e não tiver trocado a sua carteira, não tiver feito a atualização, esse também tem o direito ao voto. No resto, fica a torcida para saber o que os outros torcedores, aqueles que estão na listagem de sócios do clube, vão definir para o pleito alvirrubro e quem será o presidente. Lembrando que a oposição agora 100% oficial e já homologado pela Comissão Eleitoral desde ontem à noite, Bruno Becker e Tatiana Roma formarão a chapa da oposição, a cabeça da chapa. Tinha essa dúvida ainda porque o Becker era um candidato tampão, mas com a liminar concedida a Aloysio Xavier, que poderia concorrer sob júdice, ou seja, se concorresse e perdesse a liminar, a eleição poderia ser cancelada, e também por tratos de questões médicas, questões de campanha, ele não vai ficar na disputa, como já sabemos, foi feita ontem a troca para Bruno Becker, homologada à noite, e a oposição vai ficar com Bruno Becker e com Tatiana Roma. Do outro lado, a chapa que tem o apoio da situação, gestão e paixão pelo Náutico, tem Alexandre Asfora e Diego Rocha. A dupla que esteve à frente do clube alemão, o Alexandre Asfora na função de presidente do clube social e o Diego Rocha sendo um diretor financeiro e também social do clube alemão. E o Alexandre Asfora, candidato à presidência do Alvirrubro dos Aflitos, chega aqui no Som da Clube, no Som da Pioneira, inicialmente para fazer um desabafo sobre algumas críticas que recebeu e de algumas insinuações da sua gestão no clube social. Infelizmente, a gente sabe que a política, de, seja qual for, às vezes se tenta baixar nível. A gente vem trabalhando, falando de propostas, falando de projetos, e nossos apoiadores vêm sendo surpreendidos com mensagens de que o clube alemão está uma desordem, está uma bagunça, que as contas lá estão todas elas escondidas, erradas, enfim. Dando a conotação de uma desonestidade da minha parte, da de Diego Rocha, eu queria declarar aqui na Rádio Clube que todas as contas do Clube Alemão da minha gestão, de 2018 a 2022, estão publicadas, foram aprovadas por unanimidade, sem qualquer ressalva, estão no portal do associado, no aplicativo da Madrix. E que as contas de 2023, de janeiro a junho, igualmente já foram aprovadas e não estão publicadas, porque a gente não tem balanço, mas está lá a ata e o parecer do Conselho Fiscal validando as contas como aptas e aprovadas. Então, assim, é desgastante você estar ouvindo. A gente é um clube associativo, tem pouco mais de 6 mil sócios, 5 mil sócios, 800 pagantes, digamos assim, e sair dali de dentro, talvez, uma informação por não concordar com alguma coisa da gestão. As nossas contas são totalmente limpas, aprovadas e publicadas. Todo mundo sabe, qualquer pessoa, por menos preparada que seja, que balancete não é obrigatório, não há obrigatoriedade legal de publicação. Porque ele é mutável, ele pode ser ajustado a depender do transcorrer do ano. Então, deixar claro, tenha partido da oposição essa tentativa, viu que nossa situação aqui de candidato, chapa 10, vem crescendo, vem ganhando corpo, talvez para querer desacreditar nossos interesses junto ao Náutico de melhoria, de profissionalização, vem soltando informações dessa natureza. Mas a gente tem toda a documentação capaz de comprovar a seriedade do nosso trabalho junto ao Clube Alemão. E desafio qualquer sócio a provar isso ao contrário, porque isso está publicado no aplicativo dos sócios. E sobre a questão das torcidas organizadas, o que é que você pode falar sobre esse tema? Torcida organizada, a gente precisa olhar com atenção para eles. Eu acho que é uma parte da torcida e na nossa gestão todos vão ter voz e vez. A gente precisa, na realidade, é fechar a portaria, ter o que vocês falaram aqui, reconhecimento facial, reconhecimento de todo torcedor. Na hora que isso acontece, pode ser da organizada, pode ser um pai de família, vai pensar duas vezes antes de tomar uma decisão intempestiva. Eu vim assistindo jogos na cadeira recentemente e eu vi pais de família agindo como vândalos por conta da situação que o futebol se encontrava. Então a gente não pode acreditar somente a torcida organizada, não. Inclusive, queria dar um depoimento aqui com relação a Fanáutico, que é talvez a maior torcida organizada. Eles têm um trabalho social maravilhoso. Eles vão na comunidade, levam camisa da Fanáutico, distribuem entre as crianças, dão cesta básica, dão alimentos. Então a gente não pode se apegar. Eu não estou aqui defendendo briga, confusão, marginalização. Eu sei que a PM vem fazendo um trabalho aí para... as torcidas estão proibidas de frequentar estádio, mas frequentam, todo mundo vê isso. Mas eles também têm um lado social. A gente precisa entender que está tratando com pessoas. Pessoas de mau caráter tem em qualquer lugar. Qualquer lugar, não é só dentro de torcida organizada, não. Então vamos trabalhar para identificar o torcedor. A Multiclubes, que atende o Palmeiras, já faz isso. Está atendendo o alemão hoje em dia. Na hora que você tiver o rostinho da pessoa identificada, câmera está sabendo quem é que brigou ou não, a autoridade policial vai se encarregar de conduzir essa pessoa e que ela vá até as barras da justiça para responder pelos seus atos. Mas eu queria deixar esse depoimento porque eu acompanho tudo que é de interesse do Náutico e já vi várias ações sociais de torcida organizada, e a gente não pode tratar todo mundo como um marginal. Um ou outro infiltrado ali, eles próprios, quando tiverem ciência do trabalho que eles fazem, vão acabar repelindo. E a gente vai ter uma torcida organizada de verdade, como era antigamente na década de 80, quando tinha a charanga, quando tinha uma torcida organizada na acepção da palavra, timbucana e várias outras torcidas que existiam. E este foi Alexandre Asfora falando aqui no Som da Clube, no som da emissora pioneira. Sem clube, não há futebol. Ok, Osmar Cordeiro, portanto, destacando o Clube Náutico Capibaribe durante todo o domingo, toda a cobertura para você acompanhar aqui no Som da Pioneira. Eleição do Náutico, Osmar Cordeiro, atento a tudo na sede Alvirrubra e você bem informado aqui na Clube. Meio-dia, 30 minutos. Botafogo leva a virada do Grêmio. Botafogo leva a virada do Grêmio e perde chance de abrir folga na liderança. A rodada de quinta-feira do Campeonato Brasileiro foi dos visitantes. Dos quatro confrontos do dia, apenas um terminou sem vitória do time de fora da casa, que foi o duelo entre Corinthians e Atlético Mineiro, que ficou empatado em 1-1 na Neoquímica Arena. Os outros três tivemos vitórias de Santos, Grêmio e Cuiabá. E de virada, o Grêmio bateu o Botafogo, que é o líder do campeonato, pelo placar de 4-3 no estádio de São Januário. O time alvinegro tinha novamente a oportunidade de colocar aquela gordurinha na ponta da tabela, mas não conseguiu. Mesmo vencendo pelo placar de 3-1, levou a virada pelo placar de 4-3. Agora o Botafogo, com 59 pontos, segue na liderança, mas também tem a mesma pontuação, Grêmio e Palmeiras. O Grêmio, com essa vitória, foi a vice-liderança. O técnico do Botafogo, Lúcio Flávio, falou após a partida desse momento complicado que vive o time carioca. Mais uma noite de frustração, não apenas para o torcedor, mas especialmente para nós, né? Nós não queríamos que isso tivesse acontecido. A equipe, mais uma vez, abriu um resultado ali que, para início de segundo tempo, era um resultado muito interessante, que era um 3-1, mas a partir do momento que nós acabamos ali tomando gol, mais uma vez a questão emocional, né, ela veio a ser um ingrediente, né, nesse jogo, mas é continuar, né, nós sabemos que não é tão simples, haja vista essas últimas derrotas que nós tivemos. O Goiás perdeu em casa para o Santos pelo placar de 1-0. Vitória importante do Peixe, que faz com que ele se afaste da zona do rebaixamento. Agora são 4 pontos que distanciam o Peixe do Z4. Em compensação, o Goiás se mantém na zona da degola. Outro que perdeu em casa foi o Bahia, 3-0 para o Cuiabá. O Bahia não entra na zona, mas fica com a mesma pontuação do Cruzeiro, que é o 17º colocado. Portanto, reta final de Campeonato Brasileiro, tudo embolado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniele Esperon. Tudo bem, Daniele Esperon, então lembrando Série B hoje, Sport Atlético Goianiense, a decisão na ilha, ilha lotada, a melhor cobertura para você na Super Rádio Clube de Pernambuco, o Canhão do Nordeste. Bartolomeu Fernando vai narrar tudo, comandando mais uma grande jornada esportiva no Som da Pioneira. Meio-dia e 33. Santa Cruz. Santa Cruz também com eleição programada, mas uma tensão muito maior. Tem eleição? O clube vai estar preparado? Tem bate-chapa? É chapa única? Rapaz, ao que parece, só domingo saberemos. notícias do Santa Cruz. Boa tarde, Iranildo Silva. Boa tarde para você, um grande abraço ao amigo ligado aqui no Canhão do Nordeste, é a Super Rádio Clube de Pernambuco. Domingo teremos bate-chapa no Arruda. De um lado, Wagner do Pix, do outro, Bruno Rodrigues. Vão disputar o cargo de presidente do Santa Cruz para o próximo triênio. Até hoje, sai a decisão final da Comissão Eleitoral do Santa Cruz a respeito da chapa de Wagner do Pix. Se a chapa não for aceita pela Comissão Eleitoral, vão judicializar, ou seja, vão entrar com processo na Justiça para que o juiz autorize a inclusão do nome de Wagner do Pix e sua chapa na eleição do próximo domingo. Este pedido não impede que a eleição aconteça. Além da indefinição da participação da chapa do Wagner do Pix, teremos eleições no próximo domingo no José do Rego Maciel, onde o sócio coral vai escolher o mandatário para o próximo triênio no comando da Cobra Coral. Vamos ouvir aqui no Canhão do Nordeste o que falou o advogado João Marcelo Neves a respeito deste processo. Se a Comissão Eleitoral entender que a chapa da gente não está habilitada, tendo a gente cumprido os requisitos, que a gente vai ter cumprido os requisitos, o caminho natural será a Justiça, né? Para que a Justiça habilite a gente para disputar o pleito de domingo. A gente vai buscar habilitar nossa chapa para concorrer domingo. A gente não vai pedir adiamento de eleição, porque a gente entende que o momento do clube precisa ser resolvido. Agora eu queria fazer uma ponderação. Estão querendo jogar essa pecha de adiamento de eleição para a gente, tá? E a gente não vai aceitar isso. Sabe por quê? Porque essa eleição poderia ter ocorrido desde agosto. Santa Cruz foi eliminado em julho. Então a gente poderia ter tido eleição em agosto, em setembro, em outubro. E a gente está agora em novembro fazendo eleição completamente cheia de irregularidades. Por que eu digo isso? Porque o estatuto prevê lá no estatuto do clube prevê lá, não sei exatamente qual o artigo, mas prevê que a eleição obrigatoriamente ela tem que ser híbrida, no sentido de ser presencial e também disponibilizar o voto online, tá? E isso não está sendo feito. Então, isso, veja bem, a gente vai eliminar em julho, isso tudo era para ter sido organizado desde agosto. Então não venham querer jogar a pecha de eleições irregulares nas nossas costas. A gente vai cumprir o estatuto, a gente vai regularizar nossa chapa hoje dentro do prazo estatutário e a gente quer eleições domingo, tá? A gente não pede adiamento, a gente quer dar ao torcedor, ao sócio, a possibilidade e o direito de apresentar como opção para o torcedor, uma opção de gestão nova, de renovação do clube, né? De tirar da mão das pessoas que fazem o Santa Cruz hoje e botar na mão de pessoas que querem, de fato, mudar o clube com a gestão profissional. Depende do pedido do recurso. Aí, respondendo tecnicamente, o recurso ele vai ter um pedido. O nosso pedido vai ser que a Justiça determine que o clube, né, que a Comissão Eleitoral bote nossa chapa lá para o torcedor votar. É isso que a gente vai pedir. Sim, veja, se hoje a Comissão Eleitoral não der esse aval para a gente participar da eleição, a gente tem, a Justiça Comum tem um plantão judiciário, né, que tem um juiz de plantão lá, que a gente pode ajuizar a ação a qualquer momento, demonstrando a urgência do caso, que é uma eleição no domingo, e aí naturalmente ele despacharia o processo, né, dando a decisão favorável ou não para a gente. Pode sim acontecer sub judice, mas a gente quer, é o que a gente quer, é o que a gente diz. É o que você bem falou aí, que meu pai tinha falado, acho que foi ontem. A gente não quer nada, a gente quer dar opção para o sócio. Então, parece que o receio de ir para as urnas está vindo do lado de lá, né? Eles estão com receio. E vamos fazer o seguinte, vamos suprir as irregularidades, porque tem muita irregularidade do lado de lá também. A gente vai impugnar hoje a chapa deles, demonstrando irregularidades flagrantes, absurdas, né? De verdade, e a gente vai divulgar isso no momento oportuno. Depois que a gente se manifestar lá no processo eleitoral, mostrando que a chapa dele está irregular, a gente vai dar divulgação para a imprensa. Agora, se tem irregularidade de um lado e a gente vai sanar as nossas irregularidades hoje, quem tem que ser impugnado são eles. Quem tem que ser excluído do processo eleitoral são eles, não a gente. Tá? Mas a gente não está pedindo isso, não. A gente não quer que ele saia do processo, não. A gente quer ganhar na urna. Vamos para a urna. Vamos pro voto, deixa o sócio decidir, que aí domingo a gente diz quem vence a eleição. E não no tapetão. E veja, a gente tem que fazer, são dois trabalhos paralelos. A gente vai impugnar a chapa deles, porque a gente identificou algumas irregularidades, e a gente vai resolver as irregularidades nossas. E aí a Comissão Eleitoral vai julgar ali se a nossa resolveu as irregularidades e se a dele tem irregularidades ou não. Então, isso não cabe a nós, cabe à Comissão Eleitoral. Mas como eu disse, a gente vai apresentar, como impugnaram as nossas, a nossa chapa, a gente também tem matéria para impugnar deles. E nosso prazo acaba hoje. Acredito que sim, a gente teve uma conversa muito boa ontem, tá? Com o presidente da Comissão Eleitoral, o Dr. Paulo André, uma pessoa extremamente cordial, compreensiva, e a gente conversou, foi uma conversa muito boa, eu tive com o Wagner lá, conversamos lá, passamos um bom tempo conversando com ele. Enfim, a gente acredita muito no parecer da Comissão Eleitoral, a gente explicou as situações para o Dr. Paulo André, né? A gente formou ele que hoje a gente está dando entrada em cumprindo todos os requisitos para que a gente concorra no domingo, e ele mostrou muito bom senso, né? Muita razoabilidade, muita atenção com o caso, para que a gente não judicialize, porque a gente entende que qualquer animosidade nesse sentido é prejudicial ao clube. Você está vendo que a gente está fazendo uma campanha na paz, a gente não está agredindo, a gente não está atacando pessoas, a gente está propondo, a gente está querendo renovar, a gente quer dar ao sócio uma opção. Então, assim, a gente entende, veja, quem compor do outro lado, é direito de quem compor lá com o Antônio, com outras pessoas, né, que estão lá envolvidas na chapa deles. É direito deles, eu não vou julgar essas pessoas, é um direito deles. Agora, me deem o direito de discordar também, deem o direito ao sócio de ter uma opção de renovação, de não querer o continuismo, de não querer quem está lá hoje continuar na gestão do clube. Deixa o sócio decidir se ele quer um clube como ele é hoje ou uma possibilidade de renovação. É só isso que a gente quer. E o Dr. Paulo André lá na reunião ficou muito... muito confortável, né, na nossa conversa, e expôs que ia tratar tudo com muito bom senso, que é o que o clube precisa nesse momento. Este João Marcelo Neves falando aqui no Canhão do Nordeste, domingo, eleições no Santa Cruz, a disputa promete, o sócio vai poder escolher o novo mandatário coral para o próximo triênio. Sem clube, não há futebol. Atletas olímpicos estão cada vez mais empreendendo. Empreender não costuma ser algo muito fácil. É preciso vencer uma série de desafios, ter disciplina e não desistir. Necessidades essas que os atletas profissionais também têm que encarar. E não é à toa que eles podem ensinar muito a quem tem um negócio. Os atletas olímpicos passam por grandes desafios, visando uma recompensa maior. Esses profissionais costumam seguir padrões, como sempre estar estabelecendo novas metas, nunca parar, sempre querer mais. E é por isso que alguns recordes são quebrados. Conversamos com Johnny Martins, ele é vice-presidente do SERAC, especialista em soluções corporativas. Ele dá